prostramos, Senhor, nas Tuas mãos, Jesus. Nós nos prostramos, Senhor, diante de Ti nessa noite. E nós entregamos, Senhor, nosso coração diante de Ti. Faça, Senhor, nós, vaso novo. Nos faça vaso novo, Jesus. Nós sabemos que cada dia o Senhor tem que nos quebrar. A cada dia o Senhor tem que trabalhar em nós, para que nós possamos estar segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, Senhor, segundo o Teu coração, Jesus. Faça, Senhor, de nós vaso novo. Nós pedimos a Ti, nós clamamos a Ti nessa noite. E nós queremos que Tu és o Deus presente, que Tu és o Deus que está neste lugar, que Tu és o Deus vivo, o Deus poderoso. E nós queremos, Senhor, que Tu estás em meio aos louvores. Nós necessitamos ser quebrados todo dia e moldados por Ti, Jesus. E moldados por Ti, Deus. Faça-nos, Senhor, de novo. Constrói o nosso caráter, Senhor. Constrói, Senhor, os nossos valores, Jesus. Segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, Senhor. Pelas provas, pelas dores, vinho novo farás. Eu me prostro, diga a Ele, eu me prostro. Teu novo fogo, ah. Nós queremos, Senhor, ser renovados em Ti, Jesus. Nós queremos ter as nossas forças renovadas. Nós queremos ter a nossa esperança renovada. Nós queremos ter o nosso coração cheio de Ti, Espírito Santo. E foi para isso que nós viemos. E foi para isso, Senhor, que nós estamos neste lugar. Para sentir a Tua presença, para estar na Tua presença, para ser renovado pela Tua presença, Espírito Santo. Nós queremos o Teu vinho novo, Senhor. Nós não nos contentamos, Senhor, com o vinho de ontem. Nós queremos o vinho novo, Jesus. O vinho de hoje, o vinho do céu. O vinho vindo de Ti, Jesus. O vinho da Tua unção, da Tua graça, do Teu renovo, Espírito Santo. Nós queremos viver isso, querido Espírito Santo. Renova corações essa noite. Enche os nossos corações, Espírito de Deus. Enche as nossas vidas, Espírito Santo. Nós deixamos o passado, nós deixamos aquilo que nos atrapalha, aquilo que nos prende, nós deixamos para trás e nós olhamos para Ti. E nós olhamos para Ti, Jesus. E nós olhamos para Ti, Jesus. E nós entregamos tudo a Ti, Jesus. Tudo a Ti, Senhor. Aleluia! Continue com teus olhos fechados nessa noite. A presença de Deus está neste lugar. Oh, Deus tem algo novo para nossas vidas nessa noite. A palavra de Deus diz que as coisas velhas já passaram. E eis que tudo se faz novo. Este novo se chama Jesus Cristo. E Ele está neste lugar. Ele tem algo novo para nossas vidas nesta noite. Abra o seu coração. Conecte-se na presença de Deus, porque Deus tem algo novo para nossas vidas nessa noite. Nenhuma condenação mais há para aquele que está em Cristo Jesus. Há um novo de Deus para nossas vidas. Há um novo de Deus para aquilo que Ele tem te prometido. Há um novo de Deus para a tua vida. Amém? Quantos crê nisso? Aleluia! Nós cremos, Pai, que o Senhor tem algo novo para nossas vidas nessa noite. Amém. Você pode aplaudir a Cristo mais uma vez esta noite. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado a ti, meu abençoado. A presença de Deus está aqui neste lugar, amém? A gente sente a presença do Espírito, amém? Que nós estamos com o nosso coração sensível a receber aquilo que o Espírito Santo tem preparado essa noite para nossas vidas, amém? Chamar o irmão Rafael, vai estar ministrando a palavra que o Espírito Santo tem colocado ao coração dele. Nós cremos que é um vinho novo essa noite, amém? Vamos estar orando pela vida do nosso irmão. Pai Santo, toma a vida do teu filho na tua presença. Manifesta do teu poder, da tua graça, da tua unção, Senhor. Usa ele como fonte abençoadora neste lugar. Senhor, fala através da tua palavra. Usa ele, Senhor, que não seja mais ele, mas seja o teu Espírito Santo conduzindo este culto, Senhor. Nós cremos, Pai, como nós louvamos nessa noite, que o Senhor tem algo novo, um vinho novo preparado para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Obrigado. Podemos sentar? Puxa vida, que legal. Obrigado, time, por esse momento. Obrigado, Pai. Realmente é uma presença muito forte. E creio que nós vivemos aqui algo importante. Eu não sei descrever, mas não é apenas um momento de emoção, mas creio que Deus fez algo. E cada anseio, cada desejo, cada coração foi tocado aqui, transformado nesse momento. E vai continuar sendo transformado, porque Deus é bom e fala conosco todo tempo. Que bom que estamos aqui, mais uma vez reunidos. E obrigado, Vitor. Vamos falar sobre bênçãos, né? Porque nossa vida se move no amor de Deus, que nos acolhe, nos abençoa, nos galardoa em todo tempo, porque Deus é um Pai galardoador. E eu convido todos a virem comigo lá em Gênesis. Capítulo 12 de Gênesis. Deus nos chama para sermos abençoados. Foi para isso que Ele nos criou. Para nos amar, nos abençoar, nos encher de vida, para estarmos juntos dEle. E o seu desejo é que nós todos sejamos poderosamente abençoados, salvos. E nesse momento que estamos, nós não, mas já somos salvos, né? Mas Ele quer que nós sejamos reconduzidos ao seu amor. E para isso Ele nos convida. E por isso Ele nos chamou também para sermos instrumentos da vontade dEle, para propagarmos essa palavra de graça. Vamos lá então, Gênesis 12. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. Gênesis é o livro dos começos, né? Já vem descrevendo princípios. Te farei de ti uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. E aqui o centro da mensagem de hoje: sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Essa frase está no imperativo, modo imperativo, como se fosse uma ordem. Mas mais do que uma ordem, mais do que um comando de Deus, é um convite. Sê tu uma bênção. Fica comigo, fica perto de mim, caminha do meu lado, ouve as minhas palavras, olha para mim, atenta aos meus comandos, que a gente entende como comandos, mas são direcionamentos de amor para ser uma bênção. Anda nos meus caminhos, porque não há outra coisa para tu ser senão uma bênção quando estás comigo. Esse é o convite de Deus, isso que ele fala aqui em Gênesis. Desde o início ele vem descrevendo isso. Estejamos com ele para que sejamos uma bênção. E bênção o que que é? Bênção é esse poder de Deus que muda as circunstâncias e muda de forma permanente. Não como o mundo faz, aqui, como a gente observa, há mudanças que são temporárias, às vezes bem curtas, às vezes um pouco mais longas, mas elas são temporárias, não nos levam de um estágio ao outro de forma permanente, de forma que nós realmente sejamos incorporados por ela, ou incorporemos essa mudança, sejamos transformados por ela. Bênção é uma mudança para melhor, óbvio, que vem de Deus, mas de forma permanente. Vem nos transformando a natureza. E é isso que Deus está declarando para nós. Sê tu uma bênção. Deus nos capacita com a sua bênção para que nós derramada sobre nós, nós vençamos todas essas circunstâncias no mundo que elas nos apresentam. E vencendo essas circunstâncias, de forma poderosamente com as bênçãos, nós transbordaremos. Nós transbordaremos. Olha ali o que fala Gênesis, o 12, ainda, o verso 3. Capítulo 12, verso 3. Se tu uma bênção, então, e o verso 3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O convite não é para que nós apenas sejamos bênçãos, mas para que nós, sendo bênçãos, sendo transformados por essa força poderosa, transbordemos. Isso não fique conosco apenas. Nós vamos ser um copo que está sendo permanentemente cheio e transbordando, e onde a gente vai, a nossa luz. Nós somos resplandecentes, nós não somos luminares, nós somos resplandecentes, ou seja, recebemos a luz e expandimos ela de novo, como um espelho, né? Como a lua, nós não somos o sol, nós somos como a lua, recebemos a lua e refletimos a luz do sol, recebemos a luz do sol e refletimos a luz do sol, e assim é. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, em ti serão benditas todas as famílias, todas as pessoas com quem vocês conviverem, os filhos, colegas de trabalho, pai, mãe, marido, esposa. Esse é o convite, essa é a palavra, é isso que Deus está nos falando. E para quem Deus fala inicialmente? Essa palavra aqui tem um destinatário inicial, e ele é Abraão. Abraão recebe essa palavra de Deus, ele está na sua terra original, que é a terra de Ur, né? Digamos que Ur fica lá naquele canto da cruz lá. E aí diz Deus: sai da tua terra, da tua parentela, da tua tenda, né, das tuas pessoas, e vai para a terra onde eu vou te mostrar. E aí, Abraão vem até a terra de Arã, que fica aqui por cima, aqui por baixo vai estar a terra de Israel, né? E aí ele desce, num período de fome, vai até lá, na escolinha onde fica o Egito, volta e fica trafegando por aqui. A palavra diz que isso tudo ele fez a pé, no lombo de burro, enfim, com os meios de transportes, carroça, que havia na época. A palavra diz que esse, mais ou menos esse caminho, ida e volta, algumas vezes trafegados, dá de uns 2000, a palavra não, são os estudos que se fazem a respeito dos lugares por onde Abraão foi levado, né, para onde Abraão foi levado por Deus, isso teria dado mais ou menos em torno de uns 2.400 quilômetros feitos a pé. Ou com esses meios de transportes mais primitivos, né? Um detalhe, a palavra assim, agora nos diz que ele saiu da terra de Ur com 75 anos, fazer 2.400 quilômetros a pé, ou no lombo de um burro, ou em cima de uma carroça. Quem é que faz isso hoje? Quem é que faz isso hoje? Hein, Matheus? Aquela pedalada ali pra cima, subindo o morro, hoje tem carro. Já cansamos um pouquinho. Pois é, Abraão, 75 anos, 2.400 quilômetros, em torno disso, caminhando. As bênçãos, elas se derramam sobre nós de forma muito abrangente, atendendo e alcançando cada área da nossa vida. Nesse caso aqui, Abraão recebeu, vamos pela ordem, né? Se tu uma bênção. A palavra diz, depois de ele ser abençoado, ele saiu na missão de Deus. Foi primeiro então, recebeu a força, recebeu toda a saúde, e aqui está um primeiro impacto da bênção, né? Tu vai ter essa força toda para sair dali, fazer todo esse caminho, vai ir até a terra onde eu vou te levar, e essa terra eu darei a tua descendência. Tu, um homem de 75 anos, sem filho, casado com uma mulher estéril, vai andar 2.400 quilômetros, e aquela terra eu vou dar para a tua descendência. Que descendência? Quantos filhos um homem de 75 anos pode ter com a sua esposa estéril? Olha, o cenário que Deus constrói para Abraão é realmente uma coisa inconcebível para as nossas mentes modernas. Mas é Deus falando para Abraão. Abraão, então, recebe saúde em todas as áreas. Então, ele teve riqueza material, porque a palavra diz que ele saiu de lá levando a esposa, o seu sobrinho Ló, os escravos, né? A palavra fala em pessoas, mas são escravos. E quem tinha escravos na época tinha posse, tinha bens, não é qualquer um que tinha escravos. As suas riquezas, os seus bens, e ele vai levando. E ele leva isso, então ele é abençoado poderosamente também nessa área material. Então ele tem saúde, tem bênção de saúde, tem bênção de riquezas. Ele tem a bênção da comunhão espiritual com Deus. Até eu acho que essa é a primeira bênção que a gente deveria mencionar. Tem um, que nem diz o francês, um tete-a-tete, né? Tem um face-a-face ali com Deus. Sai da tua parentela e vai para a terra onde te mostrarei. Quem é que está falando isso? É Deus com ele mesmo na frente. Isso é uma bênção. Hoje, qual é a comunicação que a gente tem com Deus? A gente tem a testificação do Espírito. Alguns, talvez, possam escutar palavras, ver, mas normalmente é a testificação do Espírito. Abraão tinha essa comunicação com os anjos e com Deus em pessoa, diretamente. É uma bênção. Então, bênção espiritual, bênção material, a bênção em saúde, e tudo isso antes de ele sair em viagem. Outras foram sendo agregadas. Deus, enquanto ele foi caminhando nas suas peregrinações, foi acrescendo a ele bênção atrás de bênção, bênção ante bênção, né? Depois ele teve até o próprio nome mudado. Quando a gente muda de nome, a gente muda de identidade, a gente muda de natureza, né? Se deixar de te chamar de Kate hoje, te puser um outro nome, tu vai ter que te reconhecer de uma outra forma, não é? Não é assim? Querelle, da mesma forma. Então, quando muda o nome de alguém de uma forma para outra forma, nós passamos a ter uma outra natureza. E assim foi com Abraão. Abraão, na época, pai de alturas, né? Passou a ser Abraão, pai de multidões. Mas pai de multidões de um homem de 75 anos casado com uma mulher estéril. Algo realmente inconcebível, né? Mas ele também teve seu nome mudado. E isso também foi uma bênção, né? A família dele foi abençoada. Descendência abençoada. Então, pontuando aqui, caracterizando cada uma das bênçãos, ou algumas das bênçãos com que Deus galardoou Abraão. E cada uma delas, como a própria palavra veio confirmada muito tempo depois dele, lá em Provérbio 10, 22, diz que a bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto. E uma delas a gente pode trazer para nós hoje, porque isso é uma verdade. Quando vem de Deus, é algo que nos traz paz, nos traz conforto, nos traz alegria, nos traz direcionamento e não dúvida, não tristeza, não incomodação. O dinheiro, por exemplo, é uma delas. O dinheiro, tem uma frase que eu acho muito legal: o dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. E aí a gente sabe bem direitinho de onde é que veio. Quando ele vem para nos servir, ou quando a gente, tendo dinheiro, a gente usa ele numa obra, seja ela qualquer, mas usa sem o peso, a intenção de que, ou o pensamento, ou o medo de que vai faltar. Mas sabendo que veio de Deus, e veio de Deus vai vir mais. Então eu posso doar, eu posso despejar aquilo numa obra que foi posta no meu coração como intenção por Deus. Largando aquilo, despejando aquilo nessa obra, vai vir mais, porque a fonte de onde veio é infinita. É infinita. E a gente não precisa se preocupar em trabalhar, em suar para ganhar de novo, porque a fonte está aberta e ela vai derramar sobre nós. Por meio, sim, de trabalho, braçal, intelectual, por doações, gente que abençoa a gente, irmãos que nos abençoam, mas virá. E a gente não precisa se preocupar com isso. De outro lado, quando o dinheiro nos aprisiona, nos tira tempo com a família, nos dá preocupações pela forma de administrar, não falo aqui de contenção, de sabedoria, de planejamento, não é isso. Não é isso. E a gente tem responsabilidades com aquilo que Deus nos dá, mas não é isso. Quando o dinheiro nos aprisiona, aprisiona, pode crer que essa forma pela qual ele está vindo, ou pelo menos a maneira com que nós estamos nos relacionando com ele, não é algo que está vindo de Deus. É interessante que a gente reveja essa forma de se relacionar, ou a fonte de onde ele está vindo. Mas essa é uma das bênçãos, essa é uma das formas, né? Porque a palavra nos confirma que a bênção do Senhor enriquece, e com ela não há desgosto. Ele não traz desgosto. Deus não traz mais trabalho. Não nos vai dar algo para que nós sejamos escravos. Então, uma delas, dinheiro. É um ótimo servo, mas um péssimo senhor. Mas Abraão era dono, então era um receptor de cada uma dessas bênçãos. De cada uma delas. Saúde, dinheiro, grana, família abençoada. Uma caminhada que estava sendo direcionada por Deus, uma comunhão espiritual com ele tete a tete. Era bom esse cara, né? Realmente ele tinha algo que era muito especial. Na verdade, é assim que a gente pensa, mas não é assim que era. Não é assim que era. O que a palavra vai nos dizer a respeito disso? Romanos 4, de 1 a 5. Romanos 4, de 1 a 5 nos diz assim: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne, né? Descendentes, somos de Abraão segundo a carne, isso Paulo falando, né? Que pois diremos ter alcançado Abraão? Porque se Abraão foi justificado por obras, ou seja, por trabalho dele, por mérito dele, ele tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Ele olha diante do espelho e diz, eu sou bom, mas perante Deus, não. Perante Deus, não. Porque, diz a Escritura, Abraão creu em Deus. E isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, mora numa casa, tu mora lá na terra de Ur, que fica longe, tem a tua família, tem os teus bens já. Deus vem e diz, sê uma bênção. E vai para a terra, para onde eu vou te levar. Olha, tu tem que realmente entender que isso é uma mensagem vindo do alto. Para tu te mobilizar dessa forma, largar tudo e ir. Né? Então, diz a palavra aqui, que Abraão creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor. Né? Isso é uma coisa até óbvia. Né? Trabalhou, tem direito ao salário, então não é favor a retribuição. E sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Aqui é o ponto, esse é o ponto da virada, em que a gente se conecta com as bênçãos de Abraão. Porque Abraão alcançou, vou usar esse verbo, alcançou, ou foi alcançado, fica melhor. Abraão foi alcançado pelas bênçãos, não por obras, não por mérito, não por ele ser bom, não por ele ser mais inteligente, ter muitos bens, ter muita idade, não. Ele foi alcançado por esse mar imenso de bênçãos, porque ele creu, ele acreditou, ele teve direcionamento e foi. E esse é o ponto em que nós estamos ligados com ele. Deus nos abençoa pela nossa fé, ele nos dá por graça e nós recebemos por fé. Nos dá por graça e nós recebemos por fé. Cada vez que a gente confessa a palavra dele, a gente homologa, a gente já viu isso várias vezes aqui. A palavra confessar vem do verbo grego homologueu. É homologar, é dar validade à vontade de Deus dentro da nossa vida. Então, cada vez que a gente confessa, vai ler a palavra de Deus e põe o nosso nome dentro de cada uma das promessas ali, nós nos inserimos nela e a palavra entra em nós. Jesus diz, aquele que está em mim, eu estou nele. Isso é por meio da palavra, é por meio da palavra que ele se relaciona conosco. E aí, vem testificando pelo Espírito também. E é dessa forma que nós temos acesso também a todas essas bênçãos materiais, espirituais, em saúde física, em bênçãos nas nossas famílias. É assim que Deus nos galardoa também. Por meio da nossa fé, por meio da nossa crença. E não há, e não há, isso é um detalhe importante, não há o que façamos que nos desqualifique das bênçãos, de, como receptores das bênçãos. Lá em Romanos 4, ainda, um pouquinho adiante, mais adiante, lá nos versos 19 e 22, nós vamos ver que Deus apenas olha a nossa fé, e não para quando a gente vacila na fé. Porque ele diz assim lá no verso 19, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e Sara de idade avançada, diz aqui o verso 20, Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Qual promessa? Promessa do filho. Ele já tinha 100, Sara também era de avançada idade, mas aqui diz que não duvidou. Ora, como não duvidou? Ele tomou a serva, teve o filho com a serva. Mas Deus não olha para isso. Porque uma das cláusulas da nova aliança, quando Jesus diz está consumado, ele limpou cada um dos nossos vacilos na fé, os nossos pecados. E isso sepultou no mar do esquecimento. Por isso que essas coisas não são registradas. E a palavra então vai dizer que, não tendo sido isso registrado, também em relação a Abraão, apenas ficam registrados os nossos rompantes, vamos dizer, senão as nossas crenças, nossos momentos de crenças. Vai, sai e vai para a terra para onde eu te levarei. Eu vou e sigo os direcionamentos para a terra, onde Deus vai me levar. Isso é computado. Mas se eu falar, mas Deus, será que, para onde é? Eu tenho que deixar tudo, as minhas dúvidas não são computadas. Então não há o que nós façamos que nos faça, que nos impeça de receber essas bênçãos. Que nos impeça de receber essas bênçãos. Então, apenas assim nós podemos entender qual é o critério que Deus usa. É a fé. Tendo fé, acabou. Tendo fé, tu é destinatário da bênção. Ainda que as circunstâncias não apontem para isso, nesse momento, continua tendo fé, declarando. E o que é fé? É confiança, é certeza das coisas que não se veem. E por fé a gente torna isso material, a gente torna isso presente. Hebreus 11 fala isso. E a gente vai aqui para a parte central. Porque tudo isso foi conquistado por Jesus. Tudo isso foi conquistado por Jesus. Se a palavra diz que, lá no livro de João, que tudo, se não me engano, é no livro de João, tudo que está escrito para o nosso ensino foi escrito. Não é? Então, se uma coisa está escrita, ela é importante. Se ela está escrita e repetida, bom, eu tenho que prestar mais atenção ainda. Se ela vem repetida 3 vezes, bom, isso tem uma relevância realmente grande. Mas se ela vem 4, bom, eu tenho que parar tudo e ler. E tentar mergulhar para ver o que está escrito aqui, o que, que eu tenho que aprender daqui, e como é que isso entra na minha vida. 4 menções ao mesmo princípio, já posto lá no início. Mas ele vem trazido agora, uma vez no Velho Testamento e 3 no Novo. Abacuque 2:4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele. E aqui o final, mas o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé. Amanhã a turma do college, nós vamos trabalhar justiça, a justificação. Isso vai ser importante, porque nós precisamos... É uma coisa que nós precisamos realmente entender, o que a justiça vem pela fé, pela crença de que nós fomos limpos pela obra da cruz. Isso nos foi imputado por acreditar que espiritualmente nós realmente não temos mais condenação. Condenação ao quê? Viver uma eternidade separada de Deus. Nós fomos trazidos de novo, reunidos com Deus, com o Pai Altíssimo, por meio da obra de cruz. Jesus remiu todos os pecados, reuniu nele todos os pecados, pagou, encerrou esse escrito de dívida, como a palavra fala, e nos atribuiu uma justiça que cabia a Ele, Jesus, só Ele era capaz de cumprir tudo e receber essa justiça. Mas Deus, para nos reunir, nos trazer de volta a Ele, joga tudo em cima de Jesus e nos dá a justiça. Assim como Ele deu a Abraão a bênção da justiça, que atribuiu a ele todos esses galardões de saúde, de riquezas, de família abençoada, assim Deus fez conosco, pela nossa crença na obra de Jesus. Nós recebemos justiça, nós recebemos uma justiça que era de Deus, que era de Jesus, conquistada por Ele, para que nós estivéssemos reunidos com Deus novamente. Então, Abacuque traz: o justo viverá pela fé. Romanos 1,17, novamente: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Romanos está apontando para Abacuque. Nós vamos lá em Hebreus 10, de 38 e 39. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E aqui, Deus fala de uma forma muito clara: se retroceder da fé, nele não se compraz a minha alma. Ou seja, se tu parar de acreditar e quiser buscar essas mesmas recompensas, esses mesmos galardões, essas mesmas bênçãos que vêm de Deus, se quiser buscar isso com esforço próprio, com a manipulação dos teus recursos, das tuas influências, nele não se compraz o meu coração, a minha alma. Nós, porém, e isso aqui é uma declaração sobre a igreja, sobre cada um de nós. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós somos, entretanto, de fé para a conservação da alma. Nenhum de nós retrocede. Nós, diante das mais adversas condições e circunstâncias, nós declaramos que Jesus é o nosso Salvador, Ele é o nosso justificador. Nele nós descansamos e dele vem todas as bênçãos. E nós podemos descansar nisso. Nós podemos realmente descansar nisso. Então, irmãos, que nós saiamos daqui com essa convicção, mas gravada a fogo no coração hoje. Gravada a fogo no coração hoje. Gálatas 3:11. E é evidente, e aqui, se isso não ficou entendido ainda, Paulo, por inspiração, desenha: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Mas ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? Como é que está isso aí? O justo viverá pela fé. Então, aquilo que, tudo que Abraão recebeu, eu ia dizer conquistou, mas ele não conquistou nada. Ele recebeu a dádiva de ser o pai de uma nação que traria de volta o conserto, a reconciliação com Deus. Isso ele recebeu por fé. E todas as bênçãos de Abraão são nossas também por meio da fé. Bem por meio da fé. Também por meio da fé. Somos então, como Abraão, justos. E as bênçãos que lhe cabem também a nós são concedidas por meio da fé. Então, vamos recapitular. Saúde física, cura do corpo, desenvolvimento pleno, mocidade renovada. Quem quer chegar aqui com 100 anos ou muito mais, com saúde, sair que nem Abraão, com 75 anos, andar 2.400 quilômetros a pé, ou no lombo de um jumento, em cima de uma carroça, com saúde, ter um filho aos 100 anos de idade, hein? É ruim isso, né? Vai ter essa potência. Ele foi renovado. Mas é saúde, mocidade renovada, prosperidade financeira. A palavra diz que Abraão tinha escravos, tinha bens, tinha ouro, prata. E ouro e prata, isso é algo importante na palavra. Diz Deus, quando estão reconstruindo o templo: meu é ouro e a prata, eu sou o dono do ouro e a prata. Então isso é importante. Mas Abraão era dono se Deus é o dono, Abraão não era dono, mas então ele tinha posse material de muito ouro, muita prata. Muitos servos estavam na casa dele. Então ele tinha uma prosperidade financeira enorme. E isso nos pertence, pertence a cada um de nós, por fé, por fé, por fé. Isso espiritualmente é nosso. O que a gente precisa compreender, e o precisa aqui, é uma questão de inteligência até. É crer e declarar nisso. Porque é como se fosse um... A gente tem um paralelo muito, muito claro hoje, que é como se fosse um download hoje. Isso está na nuvem, né, virtual, e a gente faz esse princípio se materializar no nosso meio. Por meio da fé, declarando isso. Então, riquezas de toda sorte, essa comunhão espiritual com Deus. Essa comunhão espiritual com Deus. Isso é uma bênção sem medida. Tu orar por alguém, esse alguém ser curado, ser liberto em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqueles que têm essa experiência mais continuamente, cotidianamente, dizem que o nome de Jesus é poderoso e é muito interessante ou muito lindo ver a libertação de uma pessoa pelo poder do nome de Jesus. E isso era uma bênção de Abraão e é nossa também. Nos pertence, isso não é uma promessa, é uma realidade, é nossa, é nossa. Então declaremos isso e descansemos, porque isso nos pertence. E a justiça pela fé. Isso tudo está englobado nessa obra poderosa que Jesus conquistou para nós. Jesus fez isso. Jesus fez isso. Diante de Deus, nós somos justos. Por isso que Ele não conta os nossos vacilos. Quando a gente resmunga, duvida, murmura, Deus não conta isso, não conta nenhuma disso, nem nada disso. Ele nos proclama justos, justos por acreditar, por crer na obra perfeita e acabada de Jesus. Por isso que ali em Romanos que a gente viu, a palavra fala que Abraão não enfraqueceu na fé, em Romanos 4, né, 4:19, Abraão não enfraqueceu na fé, mas tu olha para a vida de Abraão, tu vai dizer, não, ele enfraqueceu sim, e enfraqueceu muito, talvez mais do que eu enfraqueceria, né? Fez um monte de besteira, mas isso não contou para Deus, porque na palavra dele ele disse, não vi, tu foste justificado por aquilo que Jesus fez. Então, quando a gente erra, quando a gente se perde na curva aí pelas circunstâncias da vida, volta correndo para junto do Pai. Mas volta correndo para junto do Pai. Não fica afastado. Não fica afastado dos irmãos da igreja. Não fica com vergonha. Mas volta correndo. Nós não estamos aqui porque somos perfeitos. Nós estamos aqui porque nós precisamos de Jesus. Porque nós precisamos de Jesus. Lá no nosso conjunto, lá em casa, nós moramos talvez na casa mais barulhenta do conjunto de sobrados lá. E nós talvez sejamos os únicos cristãos lá. E não é porque nós somos perfeitos, é porque nós precisamos de Jesus. Ah, eles são cristãos, e lá tem barulho, sim, lá tem barulho, sim. Às vezes dá uns pega-pau lá dentro, mas a gente se ama, a gente se abraça, a gente se beija no final, a gente está louvando a Deus. É porque nós precisamos, não porque nós somos perfeitos. Então quando a gente erra, corre de volta. Pai, errei, eu não preciso me ajoelhar diante de ti, porque eu sei que eu já tenho o teu perdão, então me abraça, só me abraça, deixa eu chorar contigo, e quando o meu choro acabar, quando eu cansar, eu vou me levantar, e eu sei que tu vai me direcionar, me encaminhar de novo. Obrigado, Pai, obrigado pela tua palavra, e por isso, eu não vou ler aqui, mas eu convido todos vocês, quando chegarem em casa hoje, a lerem o catálogo. Deus escreveu um catálogo de bênçãos para a gente, ali em Deuteronômio 28, dos versos 1 a 14, ele vai descrevendo ali uma série de bênçãos. Mas olha, eu quero apenas destacar o início dele, que não é uma bênção, é uma condição que na época existia. Deuteronômio 28, 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, e aqui, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Isso era a lei, era cumprimento da lei. amo o Senhor com todas as forças, acima de tudo. Honra pai e mãe, não roubarás, não adulterarás. Né? A estrutura central, os 10 mandamentos, e mais os 613 mandamentos, né? Ou melhor, os 603, que o total eram 613. O cumprimento de cada uma dessas ordens, ou ordenanças, conforme diz Deus, conforme diz a palavra aqui, era requisito para que as bênçãos de Deuteronômio 28 fossem derramadas sobre a vida das pessoas. E aí vinha: bendito serás tu na cidade, no campo, bendito o fruto do teu ventre e da terra e dos teus animais, ou seja, onde põe a mão, tudo prospera. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrar e saíres, ou seja, quando a gente vai em viagem, sempre ora, pai, cobre a nossa saída, cobre a nossa entrada, e nós sempre vamos. Mas isso eram bênçãos condicionais. Hoje não existe mais condição. Hoje não existe mais condição. Então, quando a gente pode chegar em casa hoje à noite, abrir Deuteronômio 28, orar em cima de Deuteronômio 28 e agradecer: pai, obrigado, porque não existe mais essa condição impossível de eu cumprir. É uma condição que não é humana a cumprimento. Obrigado, Senhor Jesus, por cumprir cada uma das muitas ordenanças contidas na tua lei, para que eu pudesse receber aquilo que te cabia, a honra que te cabia. E aí ora, irmão, ora: bendito eu sou na cidade e no campo, bendito eu serei ao entrar e ao sair, o Senhor fará que sejam derrotados na minha presença os inimigos que se levantam contra mim. Quem são os inimigos? Não são pessoas. Às vezes até agem por meio de pessoas, mas o inimigo estão aqui, são os meus pensamentos, é o diabo me tirando da paz, me tirando a paz, me tirando o conserto com Deus, me tirando o descanso que eu tenho quando estou na presença de Deus. E esses serão derrotados na minha presença, na minha presença. E o Senhor determinará que a bênção esteja nos meus celeiros e em tudo onde eu colocar a mão. Em tudo onde eu colocar a mão, combinando lá com o Salmo 1, será abençoado. Então, irmãos, levem esse catálogo como algo que pertence a cada um de nós. A cada um de nós. E como nós vimos lá no início, como nós transbordamos com as bênçãos de Deus, pertencem também à nossa família, pertencem também aos lugares onde nós estamos. Então, ora sobre isso, declara: obrigado, pai, por me abençoar na saída, me abençoar na entrada, abençoar o meu trabalho, abençoar os projetos das minhas mãos, porque eu sei que tu puseste no meu coração para executar cada um deles. Obrigado, pai, porque tu andas na frente, iluminando os meus caminhos, iluminando os meus passos, me dando certeza de cada ato, de cada ato. E, pai, tem sempre no meu coração o descanso que eu posso ter em ti. Esclarece no meu coração o descanso que eu posso ter em ti. Quando a ansiedade vem, me ajuda a tirar, leva isso de mim. Leva isso de mim, porque eu sei que crendo em ti, eu sou herdeiro do mundo. Eu sou herdeiro de toda a tua obra. Eu sou herdeiro de tudo aquilo que tu preparaste nesse mundo, e eu posso andar em tudo aquilo, pois tu preparaste não para outra pessoa, mas para mim, mas para mim. Toma posse disso, porque isso é teu, é teu, é teu, é teu, é teu, declara, isso é teu. Tu vai ver isso poderosamente se alterando na tua vida, circunstâncias que são ruins, relacionamentos que ainda não se consolidaram, questões financeiras que ainda estão enroladas, questões na justiça, enfim, das mais variadas hipóteses, circunstâncias que possam ainda estar enroladas na tua vida, isso tudo vai se aclarar, as estradas vão se abrir, as luzes vão se iluminar, vão brilhar, e os caminhos vão ser claros, certeiros, certeiros, e nós poderemos andar em descanso, em descanso, em descanso. Então vamos declarar comigo aqui uma palavra, como a gente viu lá em Gênesis 12. Eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção. Quando a gente estiver caindo, quando a gente estiver errando, a imagem que me veio hoje, eu não vou declarar aqui, mas quando a gente estiver errando, e tu sabe que está errando, assim, eu não devia estar fazendo isso, e eu quero me livrar disso, eu sou tua bênção, eu sou tua justiça, Pai, obrigado, porque eu sei que tu me livrarás, ou tu já me livraste dessa vontade que eu estou praticando agora. Eu sou livre, tu é livre, nós somos livres, e essa é uma bênção poderosa para as nossas vidas. Essa é uma bênção poderosa para as nossas vidas. Então, irmãos, eu convido vocês a ficarem de pé. Vamos fazer uma oração final. Sei que muitas vezes a gente gosta de vir à frente, receber a oração do pastor, que é uma oração sempre poderosa, porque é um homem de fé que está orando por nós, e ele invoca o seu dom de fé, e o Espírito Santo age em nome, por meio dele, mas não é por meio, pelo amor que ele tem por ti, mas pelo amor que o Pai tem por cada um de nós. Mas eu convido cada um de nós agora, nesse momento, a tomar posse realmente disso que nós ouvimos hoje aqui, dessa palavra. Porque se nós somos donos disso, nós somos receptores dessas bênçãos, nós podemos declarar isso sobre nós. Podemos declarar isso sobre nós e podemos sair daqui hoje com a certeza de que cada circunstância ruim da nossa vida, cada circunstância que não está de acordo com aquilo que nós queremos, com aquilo que Deus tem para a nossa vida, já está alterado agora. Já está alterado agora. Então, toda a tristeza que nos acorrenta caiu já por terra, agora pela obra de Jesus. Toda a tristeza, toda a dúvida em pobreza, toda a forma de opressão que nos tira o sono, que não nos permite ter ideias claras, ou não nos permite decidir, isso cai por terra agora, em nome de Jesus, porque os caminhos estão abertos, os céus estão abertos já, e eles não vão se abrir, eles já estão abertos. Pai amado, eu peço que o Teu Espírito continue falando conosco a partir desse momento, Senhor, para que nós tenhamos os nossos olhos abertos e consigamos contemplar as maravilhas do Teu amor e o quanto de bênçãos Tu já derramaste sobre todos nós, Pai. Sem dúvida, nós queremos sair hoje transbordando aqui do Teu amor, da Tua graça e confessando aquilo que Tu já nos deste, Pai, pois nós somos herdeiros do Teu mundo, nós somos Teus filhos, Tu nos recebeste de volta, Pai, nós Te agradecemos por esse tão grande amor, por esse Teu favor, que para nós é imerecido, Pai, mas Tu nos deste assim, porque o Teu amor, que excede todo o nosso entendimento, Pai, nos pertence, nos acalenta, nos momentos da noite mais escura em que nós estamos tristes, Pai, Tu estás lá, nos ajuda com Teu Espírito a abrir os nossos olhos espirituais e clamar, Pai, me ajuda, Pai, me liberta, Senhor, me liberta, me leva para junto de Ti, me abraça, me acalenta, me dá a certeza de que Tu estás comigo, Senhor, porque eu sei que a Tua luz vai me abraçar, vai me levar para junto de Ti, e eu acordarei, Pai, com a Tua luz brilhando, os Teus olhos sobre mim, derramando o Teu amor, e eu caminharei em graça, Pai, e toda a circunstância que me oprime vai ter sobrenaturalmente, Pai, se dissipado. Eu poderei olhar para Ti mais uma vez, contemplar a Tua face e dizer, obrigado, Pai, porque Tu me acalentaste, me recebeste de forma imerecida. Tu não contaste o meu erro, Tu não olhaste para a minha dúvida, para os meus defeitos, mas Tu olhaste apenas para aquilo que Tu projetaste em mim, Pai, porque Tu vês Jesus e a Sua obra perfeita sobre mim. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por nos reunir aqui essa noite, Senhor. Nos dá a ousadia do Teu Espírito para proclamarmos a Tua palavra onde quer que nós estejamos, para dizer isso para os nossos irmãos, para aqueles que anseiam preencher o seu vazio de alma, Pai, e que buscam no mundo aquilo que não poderão preencher, porque só o Teu amor pode nos preencher. Senhor, nos dá a ousadia no Espírito para declarar Tua palavra de graça, de libertação, em nome de Jesus. Irmão, se tu recebe essa palavra no teu coração, dá um glória a Deus e aplaude esse Pai maravilhoso de amor. Glória a Deus. Deus é bom, Pai. Deus é bom, gente. Obrigado. Convido a todos aqueles que estiveram no coração, vamos servir agora nesse momento, Pai, com as nossas ofertas, nossos dízimos, para que a gente possa manter esse projeto de Deus implantado nesse local, de disseminar a palavra da graça, a palavra da libertação que Ele veio derramar sobre esse lugar, nesse tempo. Nós possamos fazer isso com gratidão, acima de tudo gratidão. O entendimento vem pelo testemunho do Espírito, do nosso Espírito, mas que nós façamos isso com gratidão, porque muitas são as bênçãos de Deus no nosso coração. E aquele que não tem nesse momento uma quantia ou nada que possa depositar no envelope, levanta por fé. Nós vimos aqui que a fé é poderosa, ela cria. Ela cria no visível aquilo que já é existente no invisível. Fé é a certeza das coisas que não vemos, mas ela produz isso no nosso mundo material. E é pela fé que nós somos justificados. Então, levanta para o alto e oferece ao Pai em gratidão. E olha comigo, Pai querido, obrigado pela Tua palavra. Continua falando conosco. E aquilo, Pai, que deposito na Tua obra, Senhor, eu sei que não são quantias materiais para as quais Tu olha, mas Tu olha o coração de cada um de nós, Pai. Com gratidão eu deposito na Tua obra, eu semeio na Tua obra para que muitos possam ser alcançados pela Tua palavra de graça, Pai. Possam ser libertos, como eu fui liberto também essa noite. E peço, Pai, que Tu continues me mantendo na Tua liberdade, no Teu caminho de paz e harmonia. Para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Irmão, seja abençoado. Obrigado. Pode estar. Amém? Glória a Deus. Então, se é tu uma bênção, amém? Glória a Deus, né? Nós recebemos em nome de Jesus, né? Quero aqui passar então alguns anúncios aqui. Então, domingo, a nossa Santa Ceia, né? Às 19h30, né? A noite de domingo vai ser uma bênção, né? Também teremos nesse domingo o nosso Dia das Mães, né? Então vai ser um domingo especial, né? Não esqueça também do seu quilo, do seu alimento. Traga o seu alimento para que a gente possa suprir algumas necessidades, né? Se não tiver dentro do corpo, Deus sempre envia alguém que tem uma necessidade, né? Então não esqueça do alimento, né? Traga um quilo de alimento, traga aquilo que você... Deus, o Espírito Santo colocar no seu coração, tá? Então domingo aí às 19h30, a nossa Santa Ceia vai ser um culto diferenciado, um Dia das Mães. Vai ser muito bênção, né? E dia 16 a gente vai ter a visita aí do nosso pastor Maurício, que está vindo aí ministrar uma palavra. Vai ser numa quinta-feira. Já vão convidando alguém, vai ser uma bênção, né? Um homem muito usado por Deus. Acho que a maioria aqui já conhece o pastor Maurício, né? E sabe como ele é usado na presença de Deus, né? Então convide alguém para estar aqui nessa quinta-feira, dia 16 aí. Vamos fazer esse mover, vamos fazer esse agito, vamos orar, vamos convidar pessoas para estar aqui recebendo do Senhor, né? Eu creio que vai ser uma noite de bênção, como vai ser no domingo agora também, amém? Então, o nosso culto está encerrado, levando tuas mãos para cima, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por este momento, te agradecemos, Espírito Santo, em nome de Jesus, por tua presença neste lugar. Nós recebemos a tua palavra essa noite, Senhor. Nós cremos naquilo que foi pregado, Senhor, e nós tomamos posse daquilo que o Senhor nos entregou essa noite, Pai. Abençoa cada vida que aqui está, conduza cada automóvel, Senhor. Conduza cada um com segurança para suas casas, Senhor. Livre de todo mal, de toda opressão, de toda retaliação, de toda seta do maligno, Senhor. Guarda nossas casas, Senhor. Guarda, Senhor, a tua casa também. Abençoa essa igreja, da ordem que teus anjos estejam acampados ao redor dessa igreja, livrando de todo mal, de todo furto, de todo vandalismo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Também queremos agradecer as mulheres, né, que prestaram aquele culto para Deus, só para elas, todas que trabalharam, né? Que em nome de Jesus vai ter muito mais ainda, né? Em breve teremos outros, amém? Né?